garoto maroto, o arrocha mais gostoso da Bahia. Vamos comigo. Você não vai me esquecer. Pode apelar pro plano B. Tira o meu perfume das perfumarias e põe pra cidade de usar camisa preta. Você vai ver que pra me superar vai ser dor de cabeça. Ferida, sua saudade proibida, o calafrio que seu corpo ama, o erro inesquecível da sua cama. Eu sou o erro na ferida, sua saudade proibida, o calafrio que seu corpo ama, o erro inesquecível da sua cama. Você não vai me esquecer. Pode apelar pro plano B. Tira o meu perfume das perfumarias, vou ir pra cidade de usar camisa preta. Você vai ver que pra me superar vai ser dor de cabeça. Ferida, sua saudade proibida, o calafrio que seu corpo ama, o erro inesquecível da sua cama. Eu sou o dedo na ferida, sua saudade proibida, o calafrio que seu corpo ama, o erro inesquecível da sua cama. Inesquecível da sua cama.